aos poucos me entregando, me apaixonando. Então foi pra valer que eu te fiz meu bem querer. Mas de repente eu vi que só palavras, sentimentos não te faziam mais feliz. Seu sorriso se escondeu, teu olhar entristeceu.